Você pode pedir que eu não dou as lembranças, meus sonhos de amor vão ficar aqui. Não entrego nossos beijos nem nossa paixão. Vou guardar dentro do coração tudo que eu vivi. As mentiras você pode levar, suas roupas, seu medo de amar. Feche a porta, não olhe pra trás, não me procure mais. As histórias de amor sempre acabam iguais. Beijam sempre na gente profundos sinais. Não posso deixar você me tirar o brilho que ainda eu tenho no olhar. Te dou meu sorriso em troca das vezes que me fez chorar. Não posso deixar você me roubar. Só tem uma coisa que eu posso te dar. É minha tristeza em ver que você nunca soube me amar. As histórias de amor sempre acabam igual. Deixam sempre na gente profundos sinais. Não posso deixar você me tirar o brilho que ainda eu tenho no olhar. Te dou meu sorriso em troca das vezes que me fez chorar. Não posso deixar você me roubar. Só tem uma coisa que eu posso te dar. É minha tristeza em ver que você nunca soube me amar. Não entrego, pode ir que eu não dou. Não entrego nossa história de amor.